começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, sou eu, Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora, estamos juntos, como sempre, muita alegria, muita música, muito astral no seu rádio, finalzão de semana chegando, estamos juntos no nosso Mundo Sertanejo, Gustavo Lima canta abrindo o programa em alto estilo, alto astral, doidaça! Provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Tá colocando a mão por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mar. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Muito bem, muito bem, muito bem, meu amigo Dorcelino Carvalho em Trombas, é, Estadão de Goiás, né? Um abraço a todos vocês, amigos de Trombas, os amigos da Rádio Serra Dourada FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, Dorcelino, Ivan Vieira, a todos da equipe, é, obrigado pela parceria, viu? Os amigos da Rádio Cidade FM, Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará, o Márcio Araújo, a Cristiane Vermuti, o Douglas Araújo, o João da Eletrônica, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Aí em Castelo dos Sonhos, Estadão do Pará, também tocando minha nova música aí na programação local. Muito obrigado. Minha querida Priscila Silva, a Isa Torres, a Adriana Costa, a Márcia Farias, a Egorete Diogo, Quinca Cabra Danado, a todos vocês ouvintes aí da Rádio Tropical FM. A Isa Torres comanda as tardes aí na Rádio Tropical FM com muito sucesso. Parabéns, Isa Torres, pelo trabalho, viu? Pelo profissionalismo, programa audiência fantástica aí na Tropical FM, todos os dias à tarde, me salvo engano, a partir das 4 da tarde. A Isa Torres está no ar.

Maria de Fátima Moraes, em Rio Doce, a Maria Angélica, Rio Doce, Minas Gerais. Ouvintes da Doce Terra FM, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Maria Angélica sempre interagindo comigo no Facebook, é muito bacana. Aí, vamos aqui, deixa eu ver aqui, Josineide Jacinto, minha querida Josineide Jacinto, em Mossoró, Rio Grande do Norte, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, a todos vocês, pelo carinho de sempre. Vamos em frente, ao som da viola, hoje traz para vocês Lucas Marconi, de Uberlândia para o Brasil inteiro. Liguei para dizer que te amo, é para recordar. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Já é tarde, é quase madrugada, não dormi. Você no pensamento a insistir que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. Se ao dormir sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. Sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Da impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo, com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Jurandir Coimbra, de São Felipe do Oeste, Rondônia. Um abraço aos amigos da Rádio Imigrante FM, exibindo o nosso programa, né? Muito obrigado, valeu Jurandir Coimbra, toda a sua família, os amigos, todos os nossos ouvintes, aí de São Felipe do Oeste, Rondônia, os amigos da Rádio Imigrante FM, muito obrigado. Minha querida Mozana Silva, da Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte aí da Rádio VG FM. Valeu, Mozana Silva, um beijo para você, muito obrigado, viu? É, meu amigo Michael Rodrigues, de São João do Paraíso, também não perde o programa. Ele é produtor de eventos aí na cidade, na região. Não perde um só Mundo Sertanejo. Minha querida Irene Luzia, a Vânia Rocha, o Samuel, a todos vocês, amigos de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, ouvintes da Rádio 90.9. Nossa grande parceira aí em Pouso Alegre, para o Brasil inteiro, né? Audiência fantástica em toda a região e para o Brasil inteiro através do site. Muito bacana. E eu quero mandar um abraço aqui também para os pais do meu amigo Neymar Gonçalves, né? O seu Joaquim Rodrigues e a sua mamãe Maria Leão. Aí, Neymar, muito obrigado pela parceria, viu? Aí da 90.9 de Pouso Alegre. Um abraço aos seus pais, o Joaquim Rodrigues e a Maria Leão. Muito obrigado. O meu amigo Afonso Braddock, da nossa Brasil FM, Formosa, Estadão de Goiás, nossa parceira de sucesso. Muito obrigado, viu, Afonso Braddock. Paula Fernandes canta Não Fui Eu. Escuta, pare de agir feito criança. Escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu um coração, não fui eu. Escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Se feito criança, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu o coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Não fui eu quem destruiu nossa esperança. Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras. Vai dizer que era isso que eu queria. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Eu sei. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Tônia Sá, em Santo Luzito Paruá,

Rádio Transpaulista, Rádio, oh, perdão, Rádio Cidade FM Campina, campina.blog.esporte.com, né? É o acesso aí da rádio. Aí, meu amigo Ed Santos, muito obrigado, viu? Desculpa, deu uma enrolada aqui porque foi anotada a caneta e deu um clique aqui. Muito obrigado pelo carinho. Ed Santos, Rádio Cidade Campina.blogsport.com, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Assim também como João Rodrigues, da Rádio Liberdade FM, em Sobralia, Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Transpaulista Web, exibindo o nosso programa todos os dias, às 22 horas. Sucesso total, audiência fantástica. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Vamos em frente, que canta bonito. Jason e Renan, Bota Preta. Disse que a bota preta machucou seu calcanhar. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Simbora, gaiteiro! Toca uma bandeira pra nós aí! Essa garota não existe quem aguenta. Quando entra no meu loja, não aguenta o que sustenta. Ela quer comprar tudo que os olhos veem. Nunca mais eu vou no shopping fazer compra com você. Passo na loja bem em frente uma vitrine. Comprei uma bota preta, então me põe um biquíni. Combinei ela para experimentar. Disse que a bota preta machucou seu calcanhar. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na praga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Milena da Silva em Nova União com Triguaçu. Ela disse que não perde o programa, muito obrigado, viu? Minha querida Isla Souza, em Petrolina, no Pernambuco também, não perde um só Mundo Sertanejo. Marcos Martins, da Web Rádio Digital Music, em Caputira, Minas Gerais. Ele é diretor, né? Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Um abraço, diretor, a Tatiane Santos e a vice-diretora e os locutores, a todos vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho. A Priscila Silva em Santa Luzia do Paruá, também não perde o nosso programa aí pela Tropical FM. Aldinei Pereira, a Johane, todos os amigos da VGFM em Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos em frente, Ítalo Rocha, de Goiânia para o Brasil inteiro, canta Toma Pega. Toma Pega, toma, pega o telefone, dá uma ligadinha e avisa pra sua mãe que vai dormir na amiguinha. Aí a gente fica, namora mais um pouco, vai logo que tá tarde, eu já tô ficando louco. Danadinha, hein?

solidão, das lembranças contínuas no meu coração, de tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar, o que aconteceu com a gente, seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso pontinho de amor, ninguém vai arrancar. Tudo que a gente plantou nascerá. Não custa a gente tentar, a gente persistir. Nosso amor está no ar, vem correndo. Não custa a gente tentar, a gente persistir. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, minha querida Maria Aparecida, em São Felipe do Oeste, Rondônia. Não perde o programa. Ela diz que acorda de manhã já ouvindo o Mundo Sertanejo. Jorge e Matheus cantam A Hora é Agora. E que nada nesse